eu vejo, repito, não olho para o meu passado com culpa. Eu já fui muito pior do que essa encarnação última. Muito pior, nem comparação. Eu tenho um espírito guerreiro, sempre fui. Sempre fui militar, sempre me envolvi com guerra, sempre me envolvi com coisas assim. Não sei muito do meu passado antes da última encarnação, mas eu sei que eu fui muito pior. Sim. Não tenho nenhuma dúvida. Talvez por isso que eu não queira ver. E aí, mas eu sei que se eu fui tão competente em fazer o mal, eu posso provar que eu posso ser tão ou mais competente em fazer o bem. O senhor não conhece mais da Umbanda? Conheço algumas coisas. Eu tenho muitos amigos que eu mesmo vou frequentemente a esses terreiros a convite para ajudar alguém, alguma coisa assim. Incorporado nesse médium, né? E, sim, em Roberto, mas também sem médium. Claro. Né? Vou também. E ainda não entendi muito bem. Ó, se tem uma coisa que define o europeu, e aí eu não estou falando só de nós alemães, o europeu é a sua história. Nós temos uma história. E a nossa história é riquíssima. E ela nos define aqui no Brasil. Então, aí, as reminiscências desse povo que viveu e sofreu aqui, juntamente com as escravidões, quiseram apagar a própria presença do negro no Brasil, do índio no Brasil, daqueles que construíram ao longo de 300, quase 400 anos, quer dizer, quase a história toda desse país. Sim. Construíram o país. Então, negar isso, né, e negar a religião que eles criaram, negar a religião que vem onde que esses espíritos se comunicam, é negar a sua própria história. E isso é mais vergonhoso do que a sua história ser vergonhosa. Vamos lá, meu filho. Graças a Deus. Doutor Fritz, quando o senhor chega, é a segunda vez que a gente percebe isso, o senhor olha no relógio. Por quê? Porque eu preciso de um referencial em relação ao tempo que eu vou passar mesmerizado. Apesar disso não ser uma limitação para o estado atual da mentalidade de Roberto, é uma limitação no tempo que eu preciso deixar, permitir que ele vá embora, que ele siga a sua vida. Então, nós espíritos, nós estamos o tempo todo que ter controle sobre o quanto e como estamos usando os médios. Então, a gente precisa ter controle, inclusive, pelo tempo. Porque não podemos usar a máquina mediúnica, vamos chamar assim, com desleixo. Temos que ter algum controle, temos que ter um processo de onde haja, onde ele possa servir, mas ao mesmo tempo a gente possa se servir sem prejudicá-lo, sem cansá-lo, sem exauri-lo nas suas funções mais básicas. Pode-se concluir disso que do mundo astral o senhor não consegue ver a hora no relógio dele, um minuto antes de incorporar, ou que no mundo astral não tem relógio? Eu entendo a sua vontade de tomar uma conclusão por causa disso. Eu acho que vai além disso. Para começar agora são 8 horas. Sim. Aqui. Sim. Nesse instante eu não estava no Brasil, eu estava em outro país. Então, eu já sei que o nosso encontro está sendo à noite. Sim. Que agora são 8 horas da noite. Portanto, eu sei que se der aqui perto de 11 horas, meia-noite, ficaria muito tarde para ele. Então, porque ele tem que trabalhar amanhã aqui cedo. Sim. Eu não posso, repito, levá-lo ao limite. Claro. Então, mas por esse motivo. Eu até acredito que outros espíritos tenham um controle sobre a hora, sei lá como, diferente. Mas eu ainda sou do hábito de olhar no relógio. Claro. Né? Mas eu nunca olho no meu, porque o meu teria ficado toda hora mudando de acordo com o local que eu tivesse. Eu olho para o dos médios. Certo. Peço sempre que meus médios tenham um relógio por perto, para me dar essa noção de tempo, essa noção de hora, até mesmo porque eu tenho uma responsabilidade da espiritualidade que eu não, que alguns eu não posso colocar ninguém no meu lugar. Boa. Preciso eu mesmo ir. Sim. E aí eu sei que eu não posso mais demorar agora, a partir de agora, até no máximo 9 da noite. Claro. É o horário que Fátima me permitiu. Você pode até procurar uma coisa com Fátima, não tem problema. Pronto. Mas eu, 9 horas da noite, eu preciso, perfeito, preciso ir. Sim, senhor. Como o senhor mencionou uma coisa nova, também pode surgir questão pedir ao senhor te falar. Como o senhor estava num outro país e consegue chegar aqui tão rápido? E como o senhor deixa uma outra função, se era importante o que estava fazendo lá? é importante, mas não é essencial que eu fizesse. Certo. Se duvidar, muitos médicos que eu treinei, que hoje trabalham comigo, são mais bem preparados em algumas cirurgias do que eu. Hoje eu sei que a Alisson, por exemplo, é um médico que trabalha comigo, que ele tem uma capacidade de trabalhar com traumatologia melhor que eu. Então, isso eu sei reconhecer. Eu tenho Paola, que é uma médica italiana que trabalha comigo, que eu também reconheço que Paola, como neurologista, neurocirurgiã, é melhor do que eu. Então, talvez eles não tenham a excelência em todas as áreas da medicina, como eu tenho em quase todas as áreas da medicina, mas eles exercem muito bem o seu papel. E eu, além do que, eu confio muito na capacidade de trabalho de todos eles. Então, colocar eles no meu lugar é como se eu estivesse lá. O meu grau de confiança chega a esse nível, certo? E eu não tenho nenhum problema com isso. No entanto, algumas coisas não. Especificamente hoje. Você acha que eu ia botar algum espírito para falar no meu lugar? Não faria sentido, porque você estava um monte de perguntas aí relacionadas à parte médica, à parte, relacionadas à parte do desenvolvimento da medicina, relacionadas a questões... a meu respeito pessoal. É claro que alguém que me conhece muito bem poderia responder, mas não chegaria nunca de perto da qualidade das respostas que eu, estando presente. Sim. Nesse trabalho que o senhor realiza de médico, porque cura muitas pessoas, há espíritos que perseguem e obsediam os espíritos tarefeiros com o senhor, ou os assessores dos médicos espirituais e aos próprios, que são preocupações reais para a continuidade deles no trabalho de assistência na Terra? Muitos obsessores eu tenho. Muitos. Inimigos. Inimigos que eu fiz por ano para recebê-los. Eles foram construídos ao longo de muito esforço meu. Foram conquistados com muita dificuldade. Em todos eles, sem dúvida, tem o seu quinhão da minha alma, né? Do meu perdão e da minha alma, do meu desejo de ter deles o perdão. Mas é claro que me falta, lógico, eu não permito que eles atrapalhem o meu trabalho. Eles me atrapalham como pessoa, me atrapalham como ser humano, diante das limitações que eles colocam para mim, eles me mostram os meus defeitos, que eu já mesmo os conhecendo. Ninguém quer, eu não quero que eles conheçam, mas eles conhecem, eles mostram isso. Então eles tentam, de alguma forma, enfraquecer a minha motivação nesse sentido. Não conseguem, claro que não conseguem. Mas eu entendo eles tentarem. Se eu estivesse no lugar deles, também tentaria. Certo? E eu não tenho ódio deles, nem raiva. Eu tenho muito mais raiva e ódio daquela pessoa que tem todas as qualidades possíveis e necessárias para fazer o bem e não faz. Isso me aborrece. Muito mais do que alguém que já diz, oh, eu sou ruim, sou obsessor. Uma pessoa dessa é digno de piedade. Não é? E não, eles não atrapalham o trabalho, mas tentam. Tentam mesmo. Acabam atrapalhando, principalmente quando a perturbação deles sai de mim e vai para os médios. Ou para o corpo desencarnado do trabalho. É para a esposa do médico, ou no caso, o marido da médium, ou vai para um trabalhador mais próximo, um médium de confiança meu, por aí vai. Então é aí que eles vão para a perturbação. Que momento o senhor descobriu que a vida continua? Foi depois do desencarne? Com certeza. Eu tive a infelicidade de, ao desencarnar, sofrer muito. Muito. Agora, eu falei infelicidade. Jamais falaria injustiça. Porque sei que foi extremamente injusto o que eu passei. No entanto, foi muito doloroso. Eu passei mais de 20 anos, meu filho, sofrendo. Foi um sofrimento terrível. Me fizeram muitas torturas. E as piores foram as psicológicas. As ameaças, os medos. Ainda bem que eu sempre tive uma mente muito forte. Minha mente é muito forte. Então, por isso eu não carrego traumas, ou medos, ou fobias assim. Mas, na época, eu cheguei muito perto do enlouquecer. Até um dia que eu fiz uma prece. Eu nem sabia se era prece. Eu fiz uma evocação. Chamei por alguém acima de mim, porque até então eu não entendia o conceito de Deus em religião. Nada disso, nunca tive isso. E disse assim, vocês vão mesmo, olha só com a minha arrogância, vocês vão mesmo perder a possibilidade de alguém tão inteligente quanto eu, tão boneco quanto eu, cair nas garras eternas desse sofrimento, dessa dor, ao invés de estar ajudando os outros? Eu lancei um desafio para a espiritualidade superior. E eles entenderam isso como um desafio aceito. Porque isso que eu acho lindo nos espíritos superiores, eles não deixam de ver as nossas virtudes. E, pô, nós podemos cometer os erros que cometer, mas eles não deixam de enxergar as nossas virtudes. Eles sempre acreditam no nosso potencial, sempre. Você pode errar com eles e eles continuarão acreditando no seu potencial. É impressionante. Você não consegue cansar um espírito superior. Então eles olharam para mim e falaram, realmente ele tem razão. Vamos dar uma chance a ele e mostrar o trabalho que ele fez na Terra para o bem. Vamos deixar ele estudar, vamos deixar ele se preparar, vamos tirar ele desse sofrimento e trazer ele para a razão. Porque ele viveu a vida toda na razão. A vida toda na inteligência, usando o racional, aquilo, o bom senso, o senso crítico, todo o tempo funcionando ao seu redor como uma proteção, para que fora ficasse religião ou qualquer pensamento menos ortodoxo. Claro. Então, esse foi a minha rendição. Eles dizem que eu fiz uma prece, eu não sei, a minha intenção não era essa. A minha intenção era apenas pedir ajuda. Sim. Que foi o Batia 11. Certo. Puxa, tem dúvida. Então, Dr. Fritz, explica uma coisa. Já arrumou, já. Pronto. O senhor acredita que aquela vida que se encerrou em 1917 faz parte da sua história e tudo que o senhor é hoje? Que se ela não existisse, ou fosse o senhor entrasse para o caminho do bem, da virtude, da paz, o senhor não seria tudo que o senhor é hoje? Eu seria muito melhor. Ah, é? Porque sempre que a gente sai do mal e entra para o bem, nessa hora não há caminho melhor. Então, se eu tivesse feito isso na última encarnação, teria sido meio melhor. Certamente eu seria um espírito muito melhor hoje. Certo. Mas não foi isso que aconteceu. E eu não lido com si. Sim, eu não consigo. O que aconteceu foi que eu não desisti de ser ruim. E eu fui muito fiel à maldade. É. Como eu sou até hoje à bondade. Então, a fidelidade é uma característica minha. É uma característica do povo alemão, na verdade. A gente é muito fiel quando a gente acredita, quando a gente quer alguma coisa. E aí, eu fui muito fiel. No entanto, talvez a sua pergunta seja assim. Você se arrepende, doutor Filho, de não ter antes conhecido o amor e a caridade e a bondade? Bom. Eu diria que não se trata de arrependimento. Se trata de caminho. O caminho que eu escolhi foi um pouco mais longo. Foi um caminho mais doido, mais sofrimento, mas foi um caminho. Não deixa de ser um caminho. E digo mais, meu filho, às vezes espíritos muito cabeça dura, como eu, cabeça dura, você entende? Sim, sim. Muito endurecidos, sim. Como eu, não adianta chegar perto do fundo do poço. Ele tem que botar os pés na lama para lembrar que a saída é para cima. Então, é o meu caso. Então, eu jamais teria desistido de descer pelo poço da maldade se eu não tivesse chegado no final e visto que lá só tinha lama e que a saída não era por lá. Então, eu precisava ser o que eu fui. Eu precisava disso. Eu vejo, eu repito, não olho para o meu passado com culpa. Eu já fui muito pior do que essa encarnação última. Muito pior, nem comparação. Eu tenho um espírito guerreiro, sempre fui. Sempre fui militar, sempre envolvi com guerra, sempre envolvi com coisas assim. Não sei muito do meu passado antes da última encarnação, mas eu sei que foi muito pior. Sim. Não tenho nenhuma dúvida. Talvez por isso que eu não queira ver. E aí, mas eu sei que se eu fui tão competente em fazer o mal, eu posso provar que eu posso ser tão ou mais competente em não fazer o bem. Sim. E é isso que eu faço hoje. Retornando a um esclarecimento de uma pergunta que fizemos anteriormente, sobre o Dr. Fritz ser o cabeça de uma falange, como ocorre na Umbanda, ou ele ser um único espírito que se manifesta só em 3 médiuns, 4 médiuns. O senhor respondeu que o senhor é um único espírito e não é coordenador de falange nenhuma. Tem amigos que se apresentam com seu nome, para trabalhar com médiuns. De falange, você fala, não entendi, desculpe. Na Umbanda, sim. O que você chama de falange, que eu vou chamar de equipe, isso. Eu tenho sim uma equipe enorme. Uma equipe, né? Sim. Seria essa equipe diferente como eles fazem no trabalho deles na Umbanda? Ou o senhor não conhece mais na Umbanda? Conheço algumas coisas. Eu tenho muitos amigos que eu mesmo vou frequentemente a esses terreiros a convite para ajudar alguém, alguma coisa assim. Incorporado nesse médium, né? E, sim, em Roberto, mas também sem, sem médium. Claro. Né? Vou também. E ainda não entendi muito bem. Ó, se tem uma coisa que define o europeu, e aí eu não estou falando só de nós alemães, o europeu é a sua história. Nós temos uma história. E a nossa história é riquíssima. E ela nos define. Então, se você for na Inglaterra, povinho, difícil. Se você for na Inglaterra, você vai ver lá o povo, mas eles têm uma história, eles têm um legado. Eles têm algo que os define como, como povo. O mesmo você vê na França, o mesmo você vê na Alemanha, o mesmo você vê nesse... Então, esses países, eles carregam esse legado. É... O Brasil parece que tem vergonha do seu. E, de uma certa forma muito preconceituosa, olha para o seu passado com extremo desdém. Não enxerga que o seu passado foi feito de práticas, práticas talvez piores do que os campos de concentração nazista. Que diferença tem uma senzala no campo de concentração? Então, tem tanta vergonha desse passado que não olha para ele com dignidade. E diz assim, olha, eu errei, mas nós não vamos errar mais. Até que no Brasil hoje não tem mais escravidão. Até que no Brasil... Então, aí as reminiscências desse povo que viveu e sofreu aqui, juntamente com a escravidão, eles quiseram apagar a própria presença do negro no Brasil, do índio no Brasil, daqueles que construíram ao longo de 300, quase 400 anos, quer dizer, quase a história toda desse país, construíram o país. Então... Negar isso, né? E negar a religião que eles criaram, negar a religião que vem onde que esses espíritos se comunicam, é negar a sua própria história. E isso é mais vergonhoso do que a sua história ser vergonhosa. Claro. Porque não existe um conflito na Europa que a Alemanha não esteja envolvida. Mas isso é nosso. Primeiro que geograficamente você lembra da Alemanha, sim, é no meio da Europa. É. Então, liga a França, a Rússia, tudo, a Polônia, Dinamarca, está tudo ali ao redor. Ah. Itália, tudo perto. Então, estrategicamente, é um país que está preparado, tem que estar preparado para ganhar o tempo inteiro. É, tem uma personalidade, um idioma, uma característica, uma definição extremamente difíceis e arraigados dentro de uma cultura que não é uma cultura fácil. E diante de tudo isso, olha para o passado assim, a gente errou, e aí? Quem é você para não julgar? Que povo não errou aqui na Terra? Certo. Claro. Então, não existe isso. Então, eu vejo muito desses espíritos que são escravos, ex-escravos brasileiros, que desencarnaram sob grande tortura e sofrimento, que são pessoas boníssimas, que vêm até mim, muitas vezes, para me orientar sobre decisões que eu preciso tomar em relação a mesmo, até mesmo nos trabalhos aqui dentro. Inclusive, tem um trabalho nosso aqui, que foi criado por um preto velho. Sim. Que Joaquim que criou, Joaquim é meu amigo. Toda a humildade dele chegou para mim e falou, vem cá, criei isso aqui, ó. Não sei como colocar dentro do corpo humano. Isso aqui ajuda as pessoas a não terem depressão. Peguei aquilo ali e coloquei dentro dos laboratórios da gente. Eita. Passei 3 anos estudando. Funcionou de uma forma absurda. É, sim. Aí eu falei, Joaquim, isso aqui é um achado. Eu tenho que levar isso aqui para a Terra. Sim. Agora eu vou passar mais alguns anos tentando entender como fazer para que o organismo consiga absorver essa energia que você criou. E aí, fizemos esse processo todo, vários pesquisas, deu tudo certo. Aí, iniciamos em 2009 um tratamento novo, chamado ADT. Sim. Trabalha com ansiedade, angústia, depressão e tristeza. Claro. E esse tratamento usa essa energia desse espírito. Uhum. Então, tem muito católico evangélico que vem aqui porque está com depressão e está sendo curado por preto velho, nem sabe. Ele não está sempre o problema, quem faz cirurgia sou eu. Mas a energia que vem para que eu use nessa cirurgia foi criada por ele. Eu não posso tirar dele o mérito não tem ele. Então, há essa dificuldade, o brasileiro ainda tem esse preconceito. Ele é muito fácil absorver as religiões que vêm da Europa. Foi assim com o catolicismo no início. Depois com o próprio protestantismo que veio de lá, né? Que veio da Europa também, e depois agora com o espiritismo. Sim. Então, o que é europeu parece que é bem-vindo. É. O que é africano ou o que é da própria terra não presta. Uhum. Então, pera lá. É. Quanto a inovações científicas de cura, eu separei todo um espaço para a gente falar sobre tudo isso, tá? Okay. Não só da ADT, mas da DTR, da TVN, compostos naturais, a pasta dispersiva, a gente vai falar disso depois. Aqui, nesse momento, então, sua resposta foi a seguinte: eu conheço o que é falange espiritual na Umbanda, o meu é equipe, que são trabalhadores que vão lá com o meu nome, incorporam diferentes médiums, mas não sou eu. Essa é a sua resposta. Quanto se é diferente falange e o que o senhor faz. Entendi o que você falou, agora entendi a sua opinião. Todos os espíritos trabalham comigo, aqueles mais de 30 mil que eu citei no início, e mais aqueles 27, 28 que mudam, que estão próximos de mim, nenhum deles se identifica como eu. Cada um deles usa a sua própria identidade. Agora, existem outros espíritos e outras questões que eu não posso abordar agora, de espíritos que usam esse mesmo nome Fritz, porque merecem usar esse mesmo nome Fritz, apesar de não ser eu. Mas eles usam o mesmo nome. Aí se você for conversar com ele, pergunta como foi a sua vida, eles vão dizer, olha, minha história fica assim, aí conta uma história que é diferente da minha. Sim. Adivinha? É outro espírito. Não tem mistério, né? É outro espírito que usa o mesmo nome. É, e ele tinha, de repente, o mesmo nome. Exato. É. O que tem de errado nisso? Ué, tá contando a história dele, tá mentindo. Claro. Quando diz que existem três Fritz, que é da mesma família. Você já conhece a história, é? Me disseram essa história também. Aí já esclarece já. Existem três Fritz que é da mesma família, e aí o senhor é um deles e os outros dois também incorporam no Brasil. Faz sentido. É tudo que eu posso dizer. Tá bom. Graças a Deus. Sim, senhor. Então vamos continuar aqui. De quais formas o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é ainda hoje seu orientador e também puxador de rédeas, como o senhor observa no livro? É, puxador de rédeas e amansador com chicote. Bezerra de Menezes, meu filho, como ele faz isso? Sendo uma pessoa que ele é, amável, amigável, presente. Ele está sempre preocupado comigo, ele tem um carinho por mim que até eu me surpreendo. Como ele gosta de mim. Eu até entendo que, de certa forma, o que eu faço repercute muito fortemente dentro do trabalho que ele faz. É, já que eu sou integrante da parte dele, da equipe dele. Mas ele é integrante da equipe de Maria, Maria é integrante da equipe de Jesus. Então, é mais ou menos, é uma escala hierárquica. Entendeu? É uma escala hierárquica. Então, Bezerra de Menezes é um espírito, como eu já falei, boníssimo, que eu o escolhi como guia, onde me foi apresentado duas opções. Os ídolos da década de 50. Uhum. Desculpa, a resposta pode parecer meio boba, mas esse foi um dos motivações. Não, é a verdade. É a verdade. Primeiro porque eu simpatizei com o nome dele, que é o meu, é Adolfo. Então eu criei uma simpatia imediata. Sim. Pelo nome. E segundo, ele era médico. Então eu pensei, imagina, como eu vou explicar um procedimento cirúrgico médico para um espírito superior que não é médico? Explicar a necessidade de levar ou não para a Terra, permitir ou não que os médicos da Terra descubram. Quer dizer, e se ela levar um protocolo, ia ser um protocolo muito mais complexo. O que é que eu pensei? Não, ele sendo médico, a nossa linguagem vai ser mais fácil. Sim. E sempre foi. Porque, repito, ele era um ser humano, como médico da Terra, ele foi muito melhor que eu. Não tenho dúvida. Um grande conhecedor da farmacologia. Bezerra de Menezes era um exímio químico em vida, ainda encarnado. Ele fazia medicamento intuitivamente. Ele criava. Era uma coisa impressionante. Ele fazia com as mãos. Então ele tinha esse poder. Já é dele isso. No entanto, o conhecimento técnico da medicina, o conhecimento da cirurgia, ele nunca fez cirurgia. Ele deve ter feito pouquíssimas na vida dele. Quer dizer, ele não tem um grande conhecimento da parte que eu faço, que são as cirurgias espirituais. E é por esse motivo que eu brinco. E ele ri toda vez que me escutei dizendo isso a ele, dele, que ele é um péssimo médico, é só por isso. Né? Mas na verdade é uma alma gigantesca. Certo. Certo? Então ele me coordena muito de perto. Está o tempo todo perto de mim. Por exemplo, a última regra que ele impôs para mim há 3 anos atrás, Ele disse assim, você está gastando material de cirurgia. Ah. O que material de cirurgia? Algodão de espadar, tu está pegando meu pé por causa disso? É, meu filho, sabe por quê? Porque não é você que compra. Compra os meninos lá na terra. Eles estão passando um perrengue financeiro danado. Tudo deles já é com doação e é doação perdida. O que que faz dentro de um argumento desse? Pronto. Nada. Porque ele podia ser meu chefe, mas se ele não vier com um argumento bom, ele sabe que ele não me convence. Mas se vier de um argumento forte como esse, o que é que eu pude fazer? Acata aí. O senhor diz também no livro, não sou um espírito evoluído. Com muita veemência, para deixar isso muito claro. Aí, o senhor sabe que muita gente vai perguntar, como é que eu vou entregar a minha saúde para um espírito que não é evoluído? Aí o senhor responde o que para essas pessoas? Simples e fácil de responder. Se você souber, você que está doente com câncer no fígado, se você souber que tem um médico que é gente boa, mas não é um cirurgião muito hábil, mas é gente boa, aquele cara legal que abraça os pacientes, beija no pescoço, e você souber de um que é arrogante, prepotente, só anda em carro importado, trata todo mundo mal, é altamente é ignorante, mas tem as melhores estatísticas médicas de cirurgia para fígado. Eu pergunto, qual dos dois você entregaria seu fígado? Claro. A mim, não é? Assim. Pois é, é isso que eu estou querendo lhe dizer. Então, eu não preciso ser evoluído para ser bom no que eu faço. Quem precisa ser evoluído é espírito evoluído, porque eles são. Eles têm. O que é ser bom no que ele faz? É tomar decisão em relação à humanidade. Você acha que eu tenho, por exemplo, capacidade moral para decidir quem vai viver, quem vai morrer? Aí fulano vai desencarnar. Ah, está na hora. Você moralmente não tem mais jeito. Você tem que morrer, tem que desencarnar. Eu jamais teria condição de fazer uma coisa dessa. Não tenho cunho moral para isso. Agora, Bezerra Menezes e Espírito assim tem. Porque eles têm essa capacidade de ver de compaixão maior que a minha, de bondade, de servidão. E ao mesmo tempo eles têm uma ligação com a espiritualidade realmente de luz, que eu nem ouso perguntar como é que funciona. Então, cada macaco no seu galho. Eu sei o que eu sou e eu sei o que eu posso dar para a humanidade. Se a humanidade está precisando de mais um espírito evoluído, esqueçam, me esqueçam. Agora, se vocês estiverem precisando de um médico competente, podem contar comigo. Quando abre um parênteses, o senhor diz, pode contar comigo, até nas pequenas coisas, por exemplo, a moça sabe que a mãe dela está com um problema no joelho. E diz assim, pô, o doutor Fritz é um médico tão competente, será que se eu fizer uma oração para ele aqui, ele vem cuidar da minha mãe? Como é que funciona isso? O senhor no astral, ela faz oração, como que o senhor sente isso? Eu sou um dos espíritos na Terra, no Brasil não tenho nem dúvida, que mais recebe oração. Por quê? Porque, meu filho, se tem uma coisa que faz com que você ore, é você estar em desespero. E não há nada mais desesperador na Terra do que falta de saúde. Falta de saúde faz esquecer até quanto é que custa um remédio, um médico, uma cirurgia. Você vende o que tem e o que não tem, para ter 10 minutos a mais de vida com alguém que você ama. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nessa parte, rezam para mim, evangélicos, católicos, umbandistas, até os espíritas rezam para mim. Então, por que vocês até os... Porque eles seria são... natural que eles não fizessem. Pois é. Mas é essa pergunta que eu tenho que fazer para eles. Né? Porque acho que eu conto aquela questão que falamos antes. Mas o que eu quero chegar? É que essas orações chegam para mim o tempo todo. E a maior parte eu não posso ir pessoalmente. Mas um dos meus médicos que trabalham comigo vão. E eu acredito na competência deles em lidar com a situação. Tanto é que são resultados fantásticos. Já veio um paciente para mim, meu filho, eu estava rezando lá em casa, rezei para o senhor, ai, como eu melhorei na hora, muito obrigado. Eu fico até sem graça, de assim, de nada. Porque não fui eu. Mas eu digo assim, mas eu sei que foi alguém da minha equipe. Então muitas dessas orações nem chegam até mim. Antes de chegar a mim, elas são assistidas. Não porque eu sou um espírito evoluído, como algumas pessoas ainda insistem nessa questão. Por esse motivo que eu sou um espírito extremamente ocupado. Como eu sou muito, muito, muito ocupado, a maior parte dessas orações, dessas preces, desses pedidos, não chegam a mim. O que chega a mim, o que é? Algum pedido que tenha a ver com algum médium meu próximo de mim. Alguma coisa a ver com alguma missão minha na Terra. Uma pessoa que eu tenho uma grande estima. Reza comigo, chama... Ah, eu vou pessoalmente. Então, Fitz, isso aí é ser parcial, Todo mundo é parcial. Eu sou parcial. Você defende seus filhos da mesma forma que você defende um desconhecido? Olha. É óbvio que não. Então, eu também sou parcial. Olha aí como eu não sou tão evoluído assim. Sou bem parcial. Eu tenho as pessoas que eu amo, e eu amo de paixão, eu amo de verdade. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, dentro das minhas particularidades, dentro da minha vida pessoal, fora da minha medicina, quando eu enduro o meu jaleco. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, que eu gosto de me emocionar, de estar com meus amigos, de abraçá-los, de querer bem a eles e de receber carinho deles. E é óbvio que eu estarei presente junto a qualquer amigo meu que precise de um médico ou de um amigo. O que mais me define, além do meu trabalho, é meu desejo de trabalhar. Essa é uma frase do Senhor. Eu já ia dizer, você não está roubando minhas pensamentos, está lendo minha mente. Não. Ainda bem que é uma frase minha. É óbvio que a gente não lembra todas as frases que a gente falou, mas todas as frases que a gente falou, se elas ainda fazem sentido no contexto atual que estamos, vale a pena a gente repetir. Porque meu filho é só o que eu sou. Olha, se você estiver caindo, escorregando por uma parede, você vai ou não vai se agarrar num buraco para não cair? Sim. Ou numa maçaneta de uma porta? Ou num pedaço de pau? Mesmo que aquilo fira a sua mão. Então, eu tenho que me agarrar com o que eu tenho. Eu só tenho a medicina, não tenho mais nada. Qual é a construção moral que eu tenho na minha encarnação? Nenhuma. Qual o respaldo moral que eu tenho para chegar na sala de minha chutando a porta, abre a porta aí para mim? Eu não tenho. Aí chega para ele dizer assim, abre a porta, ó, quero agora tal coisa. Eu não tenho moral para isso. Então eu tenho que me rebaixar ao espaço e ao tamanho do que eu sou. E o que eu sou é só isso, um médico. Ah, meu irmão, eu sou o maior médico do mundo. Eu sei. Mas é só isso que eu sou. Eu queria também ser o maior pai do mundo, o maior amante do mundo, o maior dono de cinema do mundo. Eu queria, mas eu não sou nada disso. Eu sou apenas o maior médico do mundo. E o maior médico do mundo é só isso. Saiu da medicina. Fritz não serve para nada. Tem gente que chega aqui para mim com um pedido de... Meu filho, eu queria muito ajudar a vender minha casa. Me perdoa, mas eu não sou corretor de imóveis. Mas a pessoa quer vender a casa. Eu não vou ajudar? Claro que eu vou. Eu chamo algum espírito que eu conheço que pode ajudar ela nisso. Ah. Eu não posso porque eu sou médico. E a minha questão se envolve nisso. O paciente chega aqui com magia, com goécia. Magia negra. O que é que eu posso fazer? Como médico eu vejo os sintomas. Mas eu sei que para a magia ser desfeita, tem que ser desfeita a própria magia. Como é que eu vou fazer magia se eu não sei fazer isso? Eu sou apenas o quê? Médico. Então, se eu sou médico, eu tenho que chamar quem entenda aquilo ali. Aí eu chamei a cáfula, aí eu encho não sei quem, esse que entende essas coisas. Vem aqui, ajude um padre, tem um evangélico aqui que trabalha aqui conosco, que ele entende de magia muito. Ele era mago de outras encarnações, a obrigação dele foi o evangelho para poder pegar tudo que ele conhecia e tentar botar em direção ao Cristo. Ah. Ele veio evangélico só para isso. E hoje ele é o chefe da segurança da Casa Caridade. Nossa. Então ele entende magia como ninguém. Ele entende muita gente encarnada vem para cá colocar magia negra aqui dentro. E ele desmancha na porta. Boa. Então ele é uma pessoa de um coração fantástico. Aí você... Essa relação nossa de trabalho é de acordo com competência. Ele tem essa competência. Essa competência eu não teria. Qual a minha competência? Ser médico. E o que é que eu faço? Transformo a medicina em trabalho. Muito, muito, muito trabalho. E é nisso que eu me quero. A ferramenta e a moeda mais valiosa da espiritualidade é o trabalho. O senhor disse também, é a medicina que me levará onde quero chegar. Que lugar é esse, doutor Fritz? Isso é uma pergunta que eu ainda não sei, meu filho. Porque olha só, quando você, o que é que você faz? Médico. Ah, eu já sei, você só me chamou médico do mundo. Não, isso eu já sou. Sim. Então eu lhe pergunto, o que é que falta conquistar? Isso aí não. Não posso dizer para você que eu sei, mas existe dentro de mim uma ansiedade, uma vontade, um desejo de encontrar isso aí. Eu não sei o que é, mas eu sei que há um terreno extremamente perigoso que pode me levar a descobrir partes de coisas que eu preciso e que eu até nesse momento acho que não preciso. Reencarnar é uma delas. Até hoje o senhor acha que o senhor não precisa reencarnar? Até agora eu tenho certeza que nesse momento eu sou mais útil na espiritualidade do que encarnado. Então, por isso eu continuo encarnado. É desencarnado. Sim, né? Sim, senhor. Que foi um erro que Mauro cometeu. Por que o senhor acha que o Dr. Mauro cometeu um erro? Porque era minha reencarnação. Se ele tivesse encarnado, ele estava comigo. Se ele tivesse, viu como eu sou egoísta? Se ele tivesse desencarnado, é, ele continuaria trabalhando comigo, ao meu lado, meu amigo. Ah. Viu como eu sou egoísta? Sim, entendi. Meu filho, se eu não entendo que era melhor para ele, meu filho, se eu fosse idiota para não entender isso. É claro que eu entendo que era melhor para ele, mas não era melhor para mim. Uhum. Não é isso que o egoísta pensa? Pronto, sim, senhor. Pronto. Só para o meu egoísmo não chegar ao ponto de dizer assim, mal não reencarnado. Isso eu não faria. Mal se você não reencarnava, não. Vai ser dar tudo errado. Pelo contrário, isso aí, vá e conte comigo, que eu vou lhe ajudar a você atingir todos os objetivos que você quer. E claro, ele não é meu amigo. Na linguagem médica espiritual, com o conhecimento que o senhor tem hoje, como o senhor descreveria sua última desencarnação? Na linguagem médica? É. Não tenho, eu não sei que linguagem médica eu posso dizer, que eu morri esfacelado aos pedaços. Mas assim... Uma explosão. Ah, entendi. E aí, o que acontece com o espírito do outro lado? Isso. Ah, você quer a visão médica espiritual? Isso. Meu filho, assim que eu desencarnei, eu sofri muito. Primeiro que eu fiquei nas mãos de espíritos vampirizadores. Isso durou dias. Só que quando eu me lembro, parece que durou anos. Ah. Então eles sugavam minha energia vital. Isso. Sugavam meu perispírito. Eu terminei esses dias, que parecia que durou anos, acabado. Eu não consegui me mexer direito. Eu fiquei moribundo. E aí, até que eu achei um caminho, e eu comecei a me arrastar por esse caminho, encontrei um local que tinha uma pessoa que atendia as pessoas. Chegando lá, me mandaram com a fila. Eu odeio fila. Aí é um problema, porque olha só. Eu sou muito arrogante. Na Terra, nunca na Terra eu peguei uma fila na minha vida. Eu pego uma fila agora? Sim. Depois de morto? Eu não aceitei, comecei a xingar a moça da fila. Chamei ela de negra, ela era negra. Chamei ela de negra. Pra que chamar alguém de negra? Não faz sentido. É. Mas eu fiz isso, ainda com pensamento horroroso. É. E a ofendi como eu pude, mas ela não saiu do salto. Ela se manteve equilibrada. Aí eu falei, pronto, você acabou de me vencer. Eu, como combatente, sei compreender quando alguém me vence. Você acabou de me vencer. Que essa sua paciência eu não tenho, não. Mas um dia serei mais paciente que você e esfregarei isso na sua cara. Boa. Aí voltei para a fila. Esperei a fila, chegou a minha vez. Fui atendida e ela disse assim, olha, se você tem algumas opções... É uma fila imaginária, na verdade. Depois eu vi que era muito mais devaneio, loucura, imaginação do que propriamente. Eram os espíritos me agredindo, de alguma forma, eles tentavam me agredir dessa maneira. Até que eu, então, fui para uma região, mandou para um local dizendo que lá ia ser bom para mim. Só que não foi. Foi mais de 20 anos de tortura. Mas tortura diária. E dói. Eu vejo, olha, se há uma atitude mais... A atitude mais estúpida, a menos inteligente que o ser humano pode cometer é o suicídio. Porque vai colocar ele numa cadeia de eventos de dor que ele não consegue imaginar antes. Não foi o seu caso, suicídio? Não. Claro. Morri em combate. Morreu? Em combate. Claro. Eu estava no front, nós estávamos guerreando, jogaram um morteiro. Sabe o que é um morteiro? Uma granada? É uma bomba, é parecido com uma granada, só que é mais potente. Eita. É, levou 3 ou 4 de nós. Então o senhor, a hora que explodiu, o seu corpo em pedaços, né? Sim. E aí, meu perispírito ficou completamente dilacerado. Mas o que quer dizer isso? Ficou um braço para um lado no perispírito? Por que você acha que eu uso barba? Para esconder as cicatrizes. No astral? Sim. Você vê, né? É o legado do maior médico do mundo. É. Estranho. Por que o senhor não conserta? Pois é. Será que eu mereço? Ah, entendi. Será que não é bom deixar ela lá? Para me lembrar de onde eu vim? E o tamanho do caminho que eu tive que percorrer para chegar onde eu estou? Deixa ela lá. Então, quando a gente morre esfacelado, né, a palavra que o senhor usou, O perispírito também fica assim ou é uma... Depende. Ah, tá. No teu caso, no caso do senhor, ficou. Sim. Certo. E aí quem é que... Quando somos sua boa. O que faz um espírito sofrer após o desencarne é o amor e a caridade que ele fez ou que ele deixou de fazer. É isso que determina o sofrimento ou não. Não é a forma como ele passa. Você pode desencarnar de um ataque cardíaco, fulminante, assim, rápido, e não sofrer nada do lado de lá. E desencarnar assim, dormindo, e sofrer um absurdo do lado de lá. Então, tem a ver especificamente com questões morais. Nada a ver com questões físicas em si. Eu mantive as feridas físicas por conta também das minhas falhas morais. Sim, senhor. Quando eu pergunto em linguagem médica, eu queria que o senhor ensinasse a gente se, quando o senhor morreu, por que foi tão rápido e inesperado, existiu ali ainda a ocorrência de fluido vital e eletromagnetismo humano, animal, que às vezes deixou o senhor sentindo toda a dor que sentiria se estivesse vivo, nesse pouco nesse sentido? Não, muito mais. Uhum. Eu senti muito mais dor depois do desencarne do que na hora do desencarne. Pelo mesmo motivo da pergunta anterior, claro. Pela falta de castigo, de evolução moral. Só isso. Sim. E o processo de vampirização que eu sofri durou muito. Foi uma eternidade. E quase me esgota o perispírito. Quase. Quase me esgota. O senhor realiza trabalho na sua terra natal? Onde o senhor viveu na sua última encarnação? Não. Não. Ainda não. Eu disse aqui durante... Eu estou aqui na Casa Caridade há 14 anos, sim, 15 anos. E eu vivi dizendo que... E eu digo isso de forma repetida. Que eu não tenho autorização para voltar na minha terra. Por quê? Porque outro problema grave que eu tenho, de um espírito inferior como eu sou, é a questão desse patriotismo exacerbado, essa coisa essa ideologia patriótica que a gente carrega. Então, uma das formas que Pisa-Menezes achou por bem a gente resolver isso foi não permitindo retornar na Alemanha. Nem em espírito e nem incorporado. Nem em espírito. Acontece que isso, eu venho repetindo isso há mais de 15 anos, 20 anos. Só que essas coisas podem mudar. Sim. E parece que estão mudando. Eu recebi nessa última vida nossa a Dinamarca. Fomos na região de fronteira, senti o cheiro da Alemanha de lá. Eita. E lá recebemos o convite de um grupo espírita de Hamburgo para irmos fazer esse espiritual lá da próxima vez. Mas Bezerra ainda não autorizou. Certo. Ele podia ter simplesmente dito assim, não, nós não temos um... Nós não já definimos isso? Quer dizer, lembrando a regra anterior, não fez isso. Sim. Ele olhou e falou assim, não, já vai dar mais um pouco. Foi generoso. Então, o que eu estou entendendo? Que isso vai mudar. Sim. Eu conheço o Bezerra Menezes. Ele não dá esperança quando não há. Ah. Se ele deu, é porque a mudança é por vir. Então, não duvido, em breve, a gente está na Alemanha. Até na França nós vamos, meu filho. Ah, com certeza. O que o senhor acha peculiar no povo brasileiro dentro desse movimento que leva a pessoa a adoentar e essa força espiritual que traz a cura? Tem a ver com karma e privilégio dessa nação? Tem a ver com karma e privilégio de qualquer ser humano. Agora, o Brasil, o que é peculiar do brasileiro é essa alegria, essa vontade, essa... O brasileiro ele é de uma ingenuidade tão grande que faz com que todos que chegam aqui vendem uma história, vendem uma religião, vendem qualquer coisa, eles compram. Então, mas isso não é ruim. Isso é mal usado. Sim. Entendeu a diferença? Sim. Então, se você pega uma criança que é ingênua e começa a dizer para ela um monte de mentira como verdade e ela acreditar, não é que a criança está errada. Quem está errado, quem ensinou errado. Então, essa ingenuidade do brasileiro é muito mal usada pelas pessoas. O brasileiro ele quer acreditar. O brasileiro tem uma frase escrita quase que na testa dele, assim, me enganem, pelo amor de Deus. Então, ele gosta. Certo. Entendeu? Então, é uma pena isso. Né? É uma pena, porque é um povo belo. é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que passa por tanta dor e sofrimento há tanto tempo e permanece sempre com a esperança, com o desejo, com a fé. O povo nordestino, então, esse eu tenho uma identidade ainda mais forte. Porque o povo do Nordeste, do sertão do Nordeste, é um povo que carece de tudo. No entanto, sobra muito, muito, muitas outras coisas. Sobra fé, sobra resignação. Você entra numa casa pobre do sertão, como já entrei em várias para fazer esse espírito, e uma pessoa deitada numa rede, a rede é o único móvel da casa. Na sala não tem uma cadeira, mas tem um oratório e uma imagem de Nossa Senhora. Como se emocionar diante disso? Então, quer dizer, a prioridade da vida dessas pessoas é acreditar. Nem elas sabem no quê, mas elas acreditam. E se você for olhar a pureza, é como o Cristo fala, observar os pássaros no céu, deixar aqui a minha esperança assim, a pureza dessas pessoas beira a integralidade moral. A pureza delas. Tão pura elas são. Tão ingênuas, tão simples, elas aceitam o sofrimento. Elas não têm nem dente na boca, algumas. A maioria não tem nem dente na boca. E elas olham para o mundo e sorriem, não tem vergonha, não bota a mão no rosto. Claro. Então isso, para a espiritualidade, a pessoa dessa, quando chegar na espiritualidade, vai ter espírito superior pedindo reverência a ela. Porque um sofrimento desse aguentado, com dignidade, como ele se aguenta, eu tenho um respeito pelo povo do Nordeste que é gigantesco. Porque me perguntam muito isso, por que eu tenho uma ligação tão forte com o Nordeste? Ué, porque aqui é onde está o... não dizia o Cristo, e vocês que são cristãos, deviam saber mais do que eu. Não dizia o Cristo que os são não têm necessidade de médico, eu vou fazer o que em São Paulo? Eu não tem escola, onde não tem educação, onde não tem saneamento básico, onde não tem colégio. Tem pacientes que eu já atendi no interior do Nordeste, não só por Roberto, como por outros médicos, que o único médico na vida deles que eles viram fui eu. Nunca vi um médico encarnado, nunca foram. Senhor com 50 anos, você olha, você jura que tem 80. Pessoa acabada pelo tempo, pelo sofrimento e pela dor. As mãos não tem mais nenhuma, é só calo de pegar na enxada. A pele, você sabe por quê? Você olha a pele debaixo da roupa, é branca, a pele da criatura é vermelha, quase negra, de sol. Anos e anos e anos debaixo do sol, com a enxada na mão, capinando no mato, esperando a chuva cair do céu através da oração. É realmente. É muito sofrimento. Meu filho, se isso aí, se passar por isso, porque passar por isso com revolta não serve de nada, mas passar por isso com dignidade, com abnegação, com resignação, não elevar uma alma, nada mais eleva. Aí eu te pergunto, diante disso, o que adianta ser o melhor médico do mundo? Chega na espiritualidade, tem que estender um tapete vermelho para uma criatura dessa. Ó, o melhor médico do mundo está abrindo tapete. Pronto. Porque é verdade. Sim. Quanto das atividades de cura que o senhor realiza tem origem em orientação superior e quanto o senhor faz por livre vontade? Eu entendi. Tudo que eu faço é por livre vontade. Mas nem tudo dá certo porque não depende de mim. Vou explicar. Chegou um paciente. Puxei a ficha de encarnatório do paciente. Vamos lá. Está lá, câncer, para. Não, tem que continuar. E o câncer tem. E o guia espiritual do paciente veio junto. Para atestar. Quer dizer, o guia espiritual é o espírito que mais conhece, que mais gosta e que mais quer proteger e educar aquela pessoa. E o guia chega e diz assim, olha, tem jeito não. Vai morrer mesmo. Porque não fez por merecer uma cura. Aí eu olho para os olhos do guia e digo assim, você pode desistir dele, mas eu não. Ah, sério, doutor Filho? Meu filho não desiste de ninguém. Na cara do guia? Digo. Já fez isso? Não é que ele tá, eu sei que ele não está desistindo, ele está lidando com a realidade dele. Sim. Ele, como guia espiritual, sabe que moralmente a doença é melhor continuar. Mas eu, como médico, não posso permitir. Como é que fica isso? Ah, pois é, não é uma equação que eu não faço. Sabe por quê? Porque não me interessa. Sim. Eu não quero saber. Não é problema meu. Eu não sou espírito evoluído, como é que eu vou ficar pensando nisso? Certo. Eu vou e faço tudo que tiver ao meu alcance. medico, opero, faço visita, faço um tratamento, faço outro, boto para cromoterapia, boto para reiki, boto para isso, boto para aquilo. Faço o que eu posso. Nem que ela fique boa um minuto e a doença volta. Não é problema meu. Uhum. Mas por um minuto ela ficou aliviada e quem fez isso fui eu. Então, eu faço o que eu posso. Eu digo sempre, eu faço tudo o que eu posso e o que for possível eu vou realizar. E o que for impossível eu vou tentar. Que situação. Agora, se ela sai daqui e os espíritos superiores dizem assim, não, tem que continuar doente, não posso fazer nada. Entendi. Então, é por exemplo, se a pessoa chega até o senhor... É, Chico, quadro. Diga. Se a pessoa chega até o senhor, não importa se o guia apresente ficha e razões de não operar, o senhor opera. 100%. Eu lido com meus pacientes sempre no 100%. 100% de mim, 100% do médium, 100% do conhecimento de medicina. Eu nunca disse assim para um paciente, levanta que eu não tenho nada para fazer com você. Nunca. E se algum médium por aí me receber e eu fizer isso, não sou eu. Porque eu não desisto de ninguém. Mas tem muita gente que desiste de si mesmo. E esse eu não posso fazer nada. Porque eu só ofereço a possibilidade da cura. A cura verdadeira não sou eu que tenho. Ah, é ela. Claro. Eu só mostro o caminho. Sim, sim. O senhor faz excursões de viagens de estudos a planetas mais avançados para avançar também o seu conhecimento? Não. Não, porque... Não porque eu não acredito, porque eu não sei que... Eu sei que não há. Não é isso. É... A Terra como um todo... está passando por um período bem difícil, onde o sofrimento, a dor, que é essa que eu lido todo dia, ela ainda é muito necessária, porque ela é uma grande ferramenta de aprendizagem. Portanto, mesmo que houvesse, e eu sei que há, partes de conhecimentos de espíritos e de orbes distantes da Terra, onde tem conhecimento de medicina bem mais avançado do que o nosso, poderia resolver questões médicas que a gente está aqui batendo cabeça, pesquisando em um estalar de dedos. Temos duas questões aí. Primeiro, estamos merecendo como humanidade? Segundo, que mérito teria isso? Se a gente traz o pacote pronto. Acho que a gente também tem que construir a nossa própria história. Tem na espiritualidade uma quantidade infinita, mas muito grande, de médicos extremamente competentes. Muito competentes. E que tem feito pesquisa, muita pesquisa, tem ajudado muito, muita gente, tem trazido novas formas de cirurgia magnética ou não, tem ajudado a medicina material a inovar os seus conceitos, inovar a sua metodologia, inovar seus exames, inovar a sua farmacologia. Então tudo isso é ganho para a humanidade. No entanto, a humanidade tem que caminhar com as suas pernas, no seu tempo e na sua hora, se desenvolvendo de acordo com o que o ser humano, cada vez mais, em busca do conhecimento, permitir, e nós, espíritos, em busca de repassar parte desse conhecimento para a Terra, que seja também permitido por Deus, que, como eu já lhe avisei anteriormente, nós ainda sofremos uma fortíssima censura. Sim, senhor. Espírito fica doente? Eu fiquei bem doente depois que desencarnei. Fica, lógico que fica, porque o conceito de doença é o quê? É, muitas vezes, o efeito da causa. Que causa? É um erro. Fumou na encarnação passada, como é que o espírito desencarnado? A pessoa fumou a vida toda, aí desencarna acidente de carro. Quer dizer, não teve nada no pulmão, no corpo físico que fumou. Mas aquele cigarro que ele fumou ficou todo manchado no perispírito. Quando ele chega na espiritualidade, ele começa a sofrer as consequências disso. Ele não sofreu na Terra porque não deu tempo. Mas agora está sofrendo. Doente mesmo. E precisa de atendimento médico. Lógico, atendimento médico diferenciado, é fluídico, porque o perispírito reage ao magnetismo que nós aplicamos de forma muito mais eficaz que a matéria. Entendeu? Então os resultados são muito melhores. O problema é se os espíritos chegarem até nós. Porque eles continuam em zonas abissais, sofrendo. Eles não têm, a gente não tem permissão para ir lá, nem eles te viram. Então, a não ser quando ele se arrepende, quando ele entra nesse processo, que é uma sugestão, quando fizer besteira, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. tem nada de feio nisso, pelo contrário. Requer muito mais coragem. Requer muito mais coragem se arrepender e voltar atrás de alguma decisão tomada, de algum erro que cometeu, do que permanecer no erro, sabendo que errou. Isso sim, permanecer no erro sabendo que errou é uma verdadeira covardia. Que você trai você mesmo. A sua própria inteligência, a sua própria capacidade de julgar. Você olhou, julgou e disse assim, rapaz, isso aqui está errado, mesmo assim eu vou continuar, porque eu não posso dizer que eu não. É nesse tipo de caminho que caminham os tolos. Nossa. Dr. Fritz, se alguém está ouvindo e diz assim, pronto, então eu vou fumar 50 anos, aí eu chego lá do outro lado, me arrependo, e em uma semana o Dr. Fritz me cura, porque é muito mais avançada a tecnologia, depois que eu me arrependi, e aí eu posso sair ileso de todo esse tempo estragando meu corpo. O que o senhor acha da pessoa, às vezes, compreender isso da sua afirmação? É, porque ela não entende muito bem o que acontece do lado de cá. Do lado de cá é bem diferente. Ah, se você fumou 50 anos, você vai sofrer bastante com o seu pulmãozinho que está só o alho poró, né? Vamos chamar assim. Porque, olha só, quando você faz uso de alguma coisa que não é necessário fazer, aí nós vamos incluir vício de cigarro, de alcoólico, de excesso de comida, e por aí vai. Nessa hora você não está cumprindo uma parte do evangelho de vocês, fala que é cuidar do corpo e do espírito. Então vocês também têm uma responsabilidade de cuidar do corpo. Como vocês não cuidam, né, com essas porcarias, o pré-espírito sofre. Se você na Terra não arcou com isso, vai arcar na espiritualidade e na próxima encarnação, provavelmente. Porque é muito difícil no processo de erraticidade entre uma encarnação e outra você conseguir sofrer tudo que precisa para poder pagar os erros cometidos na encarnação anterior. Vou tentar fazer uma equação para você entender. 50 anos de cigarro. Aí você passa 500 anos desencarnado com falta de ar. Certo? Não paga. É melhor reencarnar. Aí uma criança asmática fica 5, 8 anos com asma, sofrendo pão com itabamaçó e pronto. Ela paga em 8 anos os 50, ao invés dos 500 que não pagou. Quer fumar? Fuma. Quem fala não. Quem sou eu para dizer para você não fumar? Agora eu lhe digo uma coisa. Há consequências. Quando existem essas novas terapias surgindo, dizendo se você fizer essa terapia, todo o teu karma vai ser limpo. E pronto, agora você está livre, como existe uma folha isso, em branco. Existe isso. Existe quem ofereça. Certo. Depois me apresente que eu estou precisando. É, as pessoas estão querendo burlar até a lei de Deus. Não basta burlar dos homens toda hora, quando vocês atravessam o sinal vermelho, quando vocês não usam o cinto de segurança, quando vocês fazem o que vocês fazem, foram fila. Não basta vocês furarem as leis sociais, as leis penais, as leis de família, traem marido, traem mulher. Não basta isso. Agora vocês querem achar que vão burlar a lei de Deus? É um engano. É um engano tão ridículo, mas proporcional à pouca inteligência de quem diz. Finalizando o estudo sobre o espírito que o senhor é, quem é o Dr. Fritz hoje? Uma pessoa muito melhor do que foi no passado, mas muito longe de ser alguém bom. Uma pessoa que tem capacidade de reconhecer a si mesmo como alguém imperfeito, que tem a capacidade de olhar para dentro de si e ver suas virtudes, mas que ainda reconhece que tem muito, muito o que aprender. Talvez não precise aprender tanto no âmbito da medicina. Talvez na âmbito da medicina o que eu mais preciso é ensinar, o que é também uma responsabilidade minha. Hoje eu cuido de 3 cursos de universidades espirituais específicas para orientar médicos que querem conhecer a medicina espiritual. Então é uma forma que no passado, quando eu ensinei o mal, contei um pouco da minha história nesse sentido, hoje eu me esforço para ensinar o bem. E faço isso com extremo carinho, adoro ensinar. É muito comum eu estar fazendo cirurgia e ter 8, 15 espíritos ao meu redor, que são alunos dessas universidades, que vêm aprender na prática, em loco, como essa cirurgia se processa. Então, quem sou eu hoje? Eu sou uma pessoa que tento fazer a minha parte, tento tornar o mundo menos ruim. menos feio, menos desorganizado. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu posso fazer muito mais. Porque se eu conseguir o que eu consegui como médico, eu posso conseguir o que eu consegui como médico em qualquer coisa. Basta ainda encontrar essa coisa. Eu não sei que coisa é essa. Mas quando eu encontrar, eu vou saber. Eu sou uma pessoa que melhorei muito a minha comunicação. Antigamente eu me comunicava muito, de forma agressiva. Eu relutei muito em aprender português. Relutei muito em ter paciência com os médicos. Agredia as pessoas, jogava coisa nos outros. Fazia muito isso. Mas hoje eu entendo que o diálogo é, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas mais transformadoras que você pode usar para ajudar alguém. É mais transformador. Por isso que eu acho que o que você faz é tão importante. Porque se há uma forma de ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho, primeiro elas perceberem que só elas vão fazer isso. Parar de atrás de guru para buscar, primeiro, tirar os karmas, que sabemos que não existe. Segundo, encontrar o próprio caminho, a própria missão. Me pergunto isso toda hora, não vem com a minha missão. E eu, você acha que eu sei? Só acabei de relatar nesse vídeo que vai ser publicado, uma coisa pública, vai tornar público. Que nem eu sei é o meu. Eu só sei a minha missão atual, eu sei o que eu faço hoje, mas eu não sei o que me espera no futuro. Então, nós, né, mesmo desencarnados, temos uma responsabilidade com essa nossa com esse nosso melhoramento. Tenho feito um esforço, às vezes hercúleo, para me controlar, para não agredir, não destemperar, não fazer com que as pessoas se sintam maus com a minha presença. Hoje, eu tento manter uma disciplina comigo mesmo muito mais forte do que no passado. E é claro que se você me vê hoje, através dos meus médiums, qualquer um dos quatro, hoje, e comparar comigo num trabalho com Aricó há 50 anos, 60 anos atrás, é óbvio que você vai ver diferenças gritantes. Claro, o mesmo acontece com você 50 anos depois, quando você se torna uma pessoa mais paciente, mais tranquila, menos destemperada e por aí vai. Porque a gente aprende, o tempo é um grande senhor, é um grande aprendizado, é um grande professor. A gente aprende que a vida é quer tempo. Às vezes os processos não acontecem na velocidade que a gente quer. Às vezes acontece até mais rápido do que a gente espera, mas às vezes não. E a gente tem que compreender que tudo faz parte de uma imensa engrenagem chamada Deus. Por isso que a gente tem que confiar nele e acreditar que tudo no final vai dar certo se fizermos, cada um de nós, a nossa própria parte. Graças a Deus. Então, antes da sua mensagem final, vou pedir ao senhor novamente um pouco sobre os bastidores. Isso tem a intenção da gente ir devagarinho compreendendo como vocês, espíritos, interagem, como tudo é tão organizado e precede muitas vezes o que acontece aqui na Terra. O senhor falou que, quando chegou para o senhor essa informação, o senhor escolheu esse médium para fazer esse trabalho que estamos realizando hoje. Mas fala um pouco mais sobre como chegou esse convite até o senhor. Quem trouxe, quem autorizou, faz quanto tempo? Izem Menezes já me avisa, há uns 8, 10 anos atrás, que nós íamos fazer um trabalho fora do Brasil. E que os convites iam surgir, e na hora certa eles iam ser, alguns iam ser aceitos, outros não. Tudo bem. Jamais imaginei que iríamos para a Europa. Até mesmo por conta da nossa proibição. Ainda mais tão perto. Sim. Aí eu fiquei surpreso, não vou mentir, quando ele me disse que nós íamos desenvolver um trabalho na Dinamarca. E que depois um trabalho em Portugal e por último nos Estados Unidos. No entanto, as coisas não aconteceram nessa sequência. Porque na espiritualidade há muito planejamento. Mas o planejamento, para que ele aconteça, requer que vocês encarnados façam alguma coisa. Então, aconteceu na Dinamarca e já aconteceu nos Estados Unidos e vai continuar acontecendo. Mas em Portugal não aconteceu ainda. Eu não sei por que razão, estou esperando. E houve os meus convites foram recusados. Nós não íamos fazer trabalho nenhum fora do Brasil por enquanto, até porque o médico precisava se equilibrar na sua vida material. E aí o país entrou numa recessão muito forte, e ele também se prejudicou muito com isso. E aí nós tivemos que retardar esse período por mais 3 ou 4 anos. até que ele conseguisse se restabelecer materialmente. Por quê? Porque para a espiritualidade é muito perigoso um médium que nunca cobrou, que nunca se envolveu com dinheiro com relação à mediunidade. Sim. No momento que se coloca dentro de uma situação onde há essa possibilidade e a necessidade é muito grande, é uma vontade de comer com fome, é uma relação muito perigosa. E eu disse assim, não, vocês é que decidem, no final das contas. Pode deixar que eu cuide, mas eles acho que não confiaram muito nessa parte minha, não. E aí, acho que eles tomaram uma boa decisão. E, bom, e aí, o que aconteceu? Eu tive que primeiro esperar esse reequilíbrio dele, da parte material, que já tem acontecido de um ano, que aconteceu de um ano e meio para cá, e que agora permite que ele tenha, ele é dono de uma empresa dele, ele pode sair assim, né, desse trabalho 15 dias e viajar e voltar, assim, nenhum ônus para ele, nem para o trabalho dele, nem para a família. Isso aí vocês sabem que para vocês que seguem esses preceitos da mediunidade sacerdotal é extremamente importante. Né? Manter ela longe das vaidades. Tudo, né? E eu até acho interessante isso, porque no passado isso prejudicou muito meus trabalhos no passado. Mas nós estamos aqui para remoer moinhos que não passam mais água. A gente agora quer apenas focar no momento atual. E o momento atual requer que a gente cuide com atenção, com vigilância, mas dando voto de confiança, porque acredito eu que as coisas estão caminhando bem, sim. Vamos retornar à Europa agora pela terceira vez, já não mais somente para Dinamarca, vamos agora à Suécia, Noruega, Dinamarca novamente e França. E estou esperando o convite. Se convite já veio da França, algum momento deve surgir o de Portugal. Vou aguardar. Claro. Só abrindo parênteses, o senhor, quando fala convite, parece que o senhor gosta desses convites vindo do exterior, assim como gosta dos convites vindo do interior do Nordeste, porque pela razão de o senhor efetivar uma cura, auxilia no despertar e na fé da pessoa e na entrega para o bem e para a paz. Essa é a única razão da minha existência. Oh. Você acabou de descobrir a razão da minha existência. Você sabe pescar? Sim, senhor. Você pega um anzol e joga na água sem nada? Não, senhor. Você bota o que no anzol? Nossa, minhoca. Minhoca, uma isca, né? É. Minhoca. Pronto. Eu sou a minhoca. O anzol é Jesus. O verdadeiro objetivo do pescador é fazer o peixe morder o anzol, não é? É. O verdadeiro motivo de evangelizar, o verdadeiro motivo da boa nova é fazer com que os peixes mordam o anzol. Isto é, se cagarem com Jesus, ou sei lá. É. Qualquer mestre da humanidade. É isso. Essa é a função. Só que o peixe nunca vai vir morder um anzol, sem uma isca. É. E esse sou eu. Então eles vêm doentes, eu curo eles, e eles foram fisgados e não perceberam. Meu Deus. É uma fisgada ótima. Não é? É assim, sim. Elas se descobrirem como pessoas melhores, buscarem o cristianismo ou qualquer outra coisa, para se tornar alguém melhor, é um caminho de evolução, de ganho de caráter. Isso é muito raro hoje em dia. E a saúde espiritual motiva a fé. Motiva a fé na espiritualidade, motiva a fé nelas mesmas, motiva a fé no magnetismo, motiva a fé em Deus, motiva a fé em Cristo, já que meu médico fala muito em Deus, em Jesus. Sim, senhor, claro. Então, para você entender direitinho, o senhor falou que, naquela questão de bastidores, que veio um comunicado sobre o diálogo com os espíritos da parte do Dr. Bezerra de Menezes para o senhor. Também. É. Bezerra de Menezes o tempo todo me comunica as coisas. Sim. Nem sempre isso acontece. Claro. Você deve ser uma pessoa bem disciplinada, porque senão você não estaria aqui. Sim. Porque os convites que você recebeu das trevas para não estar aqui devem ter sido enormes. É bem comum isso. E é o que acontece com a maioria dos comunicados que eu recebo. Fritz, prepara, vai ter uma equipe de televisão, vai lá fazer uma reportagem séria, direitinha, sobre o seu trabalho. Nunca vem. Eles nunca aparecem. Aí eu pergunto, por que eles não vieram? Aí Bezerra adivinha. Adivinha. Eles sucumbiram. Claro. Esse específico, o senhor lembra como foi? Não. Como foi comunicado? Não, senhor, é no meio de um monte. Só um monte, né? Claro. São vários. E o senhor sabe quanto tempo isso se deu, mais ou menos? Tenho mil ideias. Eu acho que eu falei isso para você, através do outro médium. Foi. É. Faz uns 2 anos ou mais. Foi, realmente. O médium lá no interior de São Paulo. É. Uma médium. Mais uma, né? Claro. Mas o senhor falou, eu autorizo falar comigo sim, só espero o momento certo. Mas ela não é minha médium de trabalho. Não é, não? Não. Não. Eu só dou comunicação. O senhor passou lá. É, eu faço comigo. Eu me comunico através de muitos médiums. Ela é médium de trabalho, deu 4. Claro, entendi. E ela não é uma deles. Sim, sim, sim. Foi a realidade mesmo. Eu acho que ela faz esse vídeo espiritual, não é? Faz. É. Não comigo. É. Não lembro mais qual foi a circunstância, mas falou que é o senhor que estava se comunicando ali comigo. Isso foi muito claro. Quem era eu? Era, né? Pronto. Muito obrigado. Então, qual que é a sua mensagem final? Como o senhor tem que partir, perguntar ao senhor se a doutora Fátima, né? Se ela não pode, de repente, vir aqui pra gente para um bate-papo aí. Ela vem depois. Isso, ótimo. Fátima é muito exibida. Então, assim, aí antes do senhor ir embora... Exibida coisa minha. Aliás, como falamos dela? Se tem uma coisa que eu tenho em mim, é um bom humor. É, isso é muito bom. É, eu brinco até durante o meu trabalho. Olha. O que faz com que o meu trabalho se torne mais leve. Sim. Jamais farei uma brincadeira desrespeitosa ou mentirosa, pelo contrário. Mas torna o meu trabalho mais leve para o médium, para mim, para quem está ao meu redor e para os pacientes também, porque eles ficam muito tensos. Claro. Eu já entendi, você quer que Fátima venha começar com você um dia. Tudo bem. Não, esse aqui outro nosso não vai ser o último. Ótimo, não, não vai. Tem outro. Esse a gente só falou do senhor. Não falamos nada sobre medicina, as perguntas que eu quero trazer mesmo, que eu tenho anotado. Certo. Sobre. Quando a gente for falar da parte da medicina, você vai ver com você com respostas muito mais sucintas. Pronto. E quando você fala de mim, aí eu tenho um pouco mais claro, porque eu tenho que responder a sua pergunta. Desmistificar coisas erradas que falavam a meu respeito, tentar mostrar uma visão diferenciada, quer dizer, então é um conjunto de informações que eu preciso passar, que leva tempo. Não, sempre. Mas aí daí para frente você vai ver que vai mais rápido. Claro, claro que sim. O Dr. Fritz, já que falamos de a doutora Fátima, o senhor tem que ligação de hierarquia com ela? Fátima trabalha comigo na minha equipe. A Fátima é um dos 27 espíritos que me acompanham de perto. Na verdade, dos 27, ela é a que fica mais perto. É aquela espírito que cuida de tudo meu. Ela que diz, ela diz assim, se ela disser assim, Fritz, agora você tem que ir para o Japão fazer uma cirurgia. Eu sei que eu tenho que ir. Ah. Pronto, porque ela falou. Claro. Então, ela é um exímio... Um gerente, por exemplo. Pronto, achei ótima a sua colocação. Ela é muito competente. Então, ela gerencia, dos meus 14 hospitais, ela gerencia 4, eu acho. Ela que cuida de tudo. E ela cuida da coisa mais difícil de todas. Minha agenda pessoal. Pronto, é disso que eu quero falar com ela. Ela cuida disso com extrema competência. Nossa. Além do que ela gosta muito de mim. Por que não, né? Então, por gentileza, passa a vossa mensagem final para esse segundo encontro que a gente teve aqui. Bom, eu quero mais uma vez agradecer. Peço perdão pelos erros, as frustrações que eu talvez tenha gerado. De forma nenhuma eu sou dono da verdade, minha verdade é apenas minha. Ela tem a ver com as minhas experiências, com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu morri, com aquilo que eu vivo na morte, com aquilo que eu vivo em contato com vocês encarnados. Eu não tenho pretensões de abrir partidos políticos ou novas religiões ou nada do tipo. Eu não tenho nenhuma pretensão de nada a não ser ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Portanto, se você estiver em sofrimento, pode ter certeza que você pode contar comigo. Porque eu sou um médico dedicado, conhecedor da medicina, principalmente a espiritual, e é nela que eu concentro todos os meus esforços para ajudar os meus pacientes e todos aqueles que estão passando por algum sofrimento. Então, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e principalmente pela oportunidade de me dar voz. Por mais que difícil que seja através de um médium, mas que me deu voz para poder dizer a vocês que nós, espíritos, estamos vivos. Muito mais vivos do que a maioria de vocês. Assim seja. Muito obrigado, Dr. Fritz. Ainda não entendi muito bem. Se tem uma coisa que define o europeu, e aí eu não estou falando só de nós alemães, o europeu é a sua história. Nós temos uma história. E a nossa história é riquíssima. E ela nos define.